Não esse cristianismo está aí. Com aceitação e o reconhecimento do Messias de Deus, prometido desde Moisés aos israelitas. 14ª. Ouça o rebanho para um só pastor, formado por as boas ovelhas de todos os rebanhos religiosos do planeta. 15ª. Anticristo, Cristo e Satanás. E seu domínio mundial neste final de ciclo. 16ª. A dominação da desolação no lugar santo. Quem lê, entenda. 17ª. Gog e Magog. A queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu. 18ª. A grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais neste planeta. 19ª. Armagedon. A guerra total e final em dois planos, o material e o espiritual. 20ª. Fim dos tempos, fim de Roma, fim do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. 21ª e última. Jesus volta ao planeta que plantou por ordem do Eterno Pai e vestiu o seu reinado na terra como o Eterno Povo de Deus. Aí está, meus amigos, meus irmãos, a síntese das 21 chaves bíblicas estão anunciando a volta breve de Jesus, nosso divino mestre, nosso único amigo de todas as horas. Jesus e mais ninguém. Vocês viram quantas coisas terríveis vêm aí? Já viram a confirmação de alguma das chaves? Vocês não conseguiram perceber. E a evangelização mundial, mesmo ao pé da letra, ipsis verbis virgulisque, está sendo feita, não está? E a multiplicação do saber? E a volta dos judeus a Jerusalém? Isso vai acontecer ou já aconteceu? Com quem está Jerusalém agora? Para bom entendedor, meia palavra basta. O advento da caridade real. Só havia uma caridade material, grosseira, ostentória e extentória. Agora não, agora há uma caridade real, digna de nosso Senhor e Mestre Jesus. Onde está essa caridade real? E a multiplicação da iniquidade até ao apogeu. Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Falsos profetas em todos os meios de comunicação a serviço da confusão do anticristo. Isto vai acontecer, já está acontecendo, já aconteceu. Eu, por mim, nunca vi tanto falso profeta junto. Todos santos, você olha cada santo, cara de pau. Mas vai ver lá no quarto quando eles estão sozinhos. Que o homem só é ele quando está sozinho, lembre-se disso. Então, quando ele estiver sozinho, deixando a porta à chave, aí ele tira as máscaras. Então, às vezes, 3, 6, 10, 12. Guerras, terremotos, fomes, pestes. Isso está acontecendo, vai acontecer ou já aconteceu? Vim de Roma. Vim do anticristo e das bestas. Vim de Satanás e seus anjos. Vim dos tempos. Bom, vocês são inteligentes. Não pensam pela cabeça dos outros. Vocês não são fiéis de cabresto. Por isso eu lhes pergunto, que tal? Está breve ou não está breve a volta de Jesus? Então vamos agora particularizar a chave número 2. Eu darei cada dia uma chave. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 10 e 11. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, pestes, epidemias, fomes em vários lugares. A palavra guerras está no plural. Portanto, não é uma guerra aqui, outra mais além. Mas é uma sucessão de guerras rebentando ao mesmo tempo. E este é o segundo sinal. É a chave número 2. Esclarecendo perguntas, é claro que a Segunda Guerra Mundial não aconteceu no tempo do fim. Por isso alertou Jesus, ainda não é o fim. Do mesmo modo, fomos em vários pontos, simultaneamente, pestes ou epidemias da mesma forma, em todo o mundo. Também os terremotos, aproximadamente ao mesmo tempo. E todos estes sinais, declarou Jesus, são apenas o princípio das dores. Isto é, o começo real do fim. Todo toda a pregação da LBV é eminentemente objetiva. Ela obriga o ouvinte a raciocinar, queira ou não queira. Mas que é melhor, viver aéreamente como um doido ou viver objetivamente, realisticamente a vida de cada dia? Vamos e venhamos, o mundo pode estar pior do que já está? Já é uma rotina, mortos, assassinados, ladrões, arrombamentos, agressões. Quem é que tem sossego? Em que lugar? Onde é que tem disso, hein? Só no templo da boa vontade de Deus. Mas enfim, cada um tem seu livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como escreveu São Paulo Apóstolo. Ninguém se iluda, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Deus está presente.